Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem recebeu os parabéns a você na última sexta-feira foi a gentil funcionária da Lafic Imóveis, Dona Fernanda Moraes de Ângeles, que recebeu de Dona Maria Alice Bittencourt, do Sr. Daril de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, de toda a equipe daquela casa, de seus familiares e amizades, todas as felicitações pelo seu nível. Parabéns, Dona Fernanda Moraes de Ângeles. Mas, nesta manhã, a pedido é música pela Rede USP de Rádio. Nós vamos atender agora o engenheiro Dimas Pupim, que está conosco. Ele é uma figura muito querida, muito estimada em nossos meios aqui em São Carlos. E o senhor, o engenheiro Dimas Pupim, não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele gostaria de ativar a sua memória ouvindo esta gravação muito bonita com os músicos do Raul de Barros, destacando o vocalista Zé Ventura, que dá um show de interpretação nesta composição do saudoso sambista Geraldo Pereira, Escurinha. Sexteto Colibri, mais uma vez conosco. Que musicalidade tem esse sexteto da cidade de Ribeirão Preto, que executa do Zequinha de Abreu com o sexteto Colibri, Tico Tico no Fubá. Tudo isto para o engenheiro que reside aqui em nossa cidade, o senhor Dimas Pupim, que ainda quer ouvir do R. Roberti com Nelson Gonçalves, sucesso carnavalesco do Nelson Gonçalves em arranjo Zacarias, Grilo Celesteiro. Ai, nega, eu me amarro numa preta. Ai, minha Nossa Senhora. Ai. Escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Lhe dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço. E que lhe faço, meu amor, olha aí. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Mamãe, escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Lhe dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço. O que eu lhe faço, meu amor, olha aí. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de zinco, soalho de chão. Quanto escurinha que está faltando no meu barracão, pois é. Olha, sai dessa bobinha, sai nessa cozinha, levando a pior. Lá no morro lhe ponho no samba, lhe ensino a ser bamba, lhe faça maior. Pretinha, vem cá. Escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Lhe dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço. Vê que eu lhe faço, meu amor. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Mamãe, escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira. Lhe dou meu boteco, lhe dou meu barraco, que tem lá no morro de Mangueira. E comigo não há embaraço. Vê que eu lhe faço, meu amor. A rainha da escola de samba, seu pretinho é diretor. Quatro paredes de barro, telhado de zinco, soalho de chão. Só tu, escurinha, que está faltando no meu barracão, pois é. Olha, sai dessa bobinha, só nessa cozinha, levanta pior. Lá no morro lhe ponho no samba, lhe ensina a ser bamba, lhe faça maior. Pretinha, vem cá. Thank you. travesseiro. Ser um grilo e cantando te acordar. Eu queria ser um grilo, ser um grilo, ser estrela, pra cantar baixinho, cri-cri-cri-cri, embaixo do teu prato, negro. Eu queria ser um grilo, ser um grilo, ser estrela, pra cantar baixinho. Faz o grilo quando quer namorar. É por isso que eu queria ser um grilo e cantando te acordar. Eu vi o regato chorando como fosse esbanhar. Chorava o pobre gato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia curtindo todas as músicas de um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Chega a vez agora dele, que é do Departamento de Fiscalização da nossa Prefeitura Municipal aqui em São Carlos, o senhor José Luiz Sesque, que pela vez primeira está conosco. E o senhor José Luiz Sesque, fiscal da nossa Prefeitura Municipal aqui de São Carlos, gostaria, nesta manhã de domingo, de ouvir estas páginas sonoras. Inicialmente com Valdir Azevedo, composição do Valdir Azevedo, Valdir Azevedo com seu cavaquinho e seu conjunto, arranjo do Radamés, Pedacinhos do Céu, que pérola. Ainda para ele, o fiscal da nossa Prefeitura Municipal de São Carlos, o senhor José Luiz Sesque. Carmen Costa com Colé, este sucesso carnavalesco para os nossos ouvintes e para o senhor José Luiz Sesque. Do Mirabô, Carmen Costa e Colé em Cachaça. Thank you.